Estamos em contato com Maceió, Alagoas, com a jornalista Sinara Correa, jornalista gaúcha que reside lá, trabalha lá já há algum tempo, grande colaboradora da Rádio Gaúcha. Bom dia, Sinara. Bom dia, Randolim. Como estão? Muito bem, obrigado. E você? Bem, pena que a gente só se fale nessas ocasiões, né? Você trabalha no jornal Tribuna de Alagoas? Hoje eu estou nesse projeto faz uma semana já, que eu já estou voltada só para ele. Estamos trabalhando já. Sim. O jornal já está circulando, né? Não, a previsão vai ser no dia 20 de julho. 20 de julho, é? Enquanto a gente está fazendo uma matéria para colocar no banco de dados, né? E estamos aguardando também alguns equipamentos que foram importados, né? Sim. Mas o PC Farias estava dirigindo pessoalmente esse projeto? Estava. Inclusive ele participava de todas as reuniões da editoria. Ele estava muito empenhado, aliás. Sim. Você tinha um contato pessoal com ele? Contato pessoal com ele. É. Como você também, editora do jornal, a gente tinha reuniões semanais com ele. Sim. Com os irmãos. Muito bem. E sobre a morte dele e nas circunstâncias em que ele morreu? Vamos saber alguns detalhes. Pois não. O que estão dizendo aí em Maceió? Estão aceitando o fato como crime passional? A família, oficialmente, está aceitando. Agora, os bastidores, acredito em queima de arquivo, porque ela é uma pessoa assim, que ela apareceu em público com ele há muito pouco tempo, mas a gente, há um mês atrás, né, que foi no velório do pai dele, do seu Gilberto. Mas ela é uma pessoa muito simples, assim, muito humilde, que a gente não acredita que teria condições de armar esse tipo de, sabe? De crime. Inclusive o deputado Augusto Farias, que foi uma das últimas pessoas que viu os dois na vida, ele saiu da casa de Guaxuma uma hora de domingo, disse que de maneira alguma parecia que existia alguma coisa premeditada e que os dois estavam tranquilos conversando. Como é que é esse detalhe? Quer dizer, o irmão dele falou com ele até uma hora da manhã? Foi, porque ele estava participando de uma convenção no interior. Sim. Ele e o irmão Cláudio Farias, né? E como o Guaxuma fica no caminho, né, na estrada, eles pararam ali por volta de 9 horas da noite. Aí o PC estava sozinho ainda nessa hora, porque a moça estava chegando de São Paulo. E ficaram conversando até uma hora, tomando uísque, conversando sobre os projetos, inclusive. E ele disse que saiu de lá e de maneira alguma apareceu algum tipo de comportamento estranho dela, dele, nada, nada, normal, sem briga, como foi cogitado, extremamente normal. Essa é a casa de praia do PC Farias, em Guaxuma, né? Inclusive é da dona Elma, da esposa dele. É da esposa, né? E é uma casa, pelo que a gente viu nas fotografias, é murada, como são todas essas casas, né? Daí da praia, né? Uhum. E com segurança. Quantas seguranças havia no local? Quatro seguranças. É. Acompanho ele. Qual é a versão dos seguranças, Sinara? Eles não falam. Eles não falam, é? Não, inclusive tem um que é bem conhecido da gente, mas eles acho que estão orientados para não falar. Sim. Então, a que horas ocorreu o óbito, segundo o IML? Foi às 7 horas da manhã. O Instituto Médico Legal disse que morreu às 7 da manhã. Ele primeiro e depois ela. Ele primeiro e depois ela. É. Os ferimentos, a bala, quantos tiros? Apenas foi um tiro? Uma nele do lado assim, esquerdo. Sim. Né? Ela não foi de frente, ela foi de lado. E a dela foi por cima mesmo, no coração. Foi um em cada um só. Sim. E a arma? Que arma foi usada? Uma 38. Segundo os peritos, quando o pessoal da segurança pública chegou, os peritos da polícia já tinham recolhido a arma. E disse que é uma arma só, com duas balas disparadas. O que reforça ainda mais essa versão de, sei lá, a gente não entende muito, não é técnico, mas que não tenha sido crime passional, porque ela não era uma matadora profissional. Pelo contrário, as amigas, as famílias, que ela não tinha posse de arma, que ela nunca usou a arma. Então tem uma história. Uma prima dela dizia ontem na televisão que ela não sabia atirar. A velha, é. Sim. É a pessoa mais chegada a ela. Inclusive essa menina, eu tive conversando com ela ontem, ela que reforçou essa hipótese dela estar grávida, que ela tinha feito. Essa hipótese de gravidez ficou confirmada no exame no Instituto Médico Legal? A gente ainda não teve acesso. Não teve acesso. Estamos esperando, mas ela confirmou que ela fez exame em 3 laboratórios aqui da capital e 3 confirmados. Sim. Pode existir esse ponto inicial de discórdia, né, considerando que ele era vasectomizado. Sim. Em que circunstâncias eles foram encontrados? Eles estavam no quarto de PC Farias? No quarto dele, ele estava com roupa de... De dormir mesmo, né? Pijama enrolado no lençol, ela estava de camisola. E a porta estava fechada? Estava fechada, estava trancada. Trancada por dentro? Por dentro, Ele se recolheu os aposentos logo depois que os irmãos saíram e recomendou a segurança que só acordassem eles às 11 horas da manhã. Sim. E sem vestígio de briga nenhuma, o quarto estava totalmente em ordem. Sim. E a o inquérito, a investigação está sendo feita pela Polícia Civil e também pela Polícia... Pela Polícia Federal também. Polícia Federal também? É, a determinação do deputado Augusto é que sejam investigados todos os detalhes, porque ele quer apurar unicamente a verdade. Até para não ver o risco de ter o corpo do irmão exumado mais tarde, né? Sim. Qual dos irmãos do PC é candidato a prefeito aí? É, deputado Augusto Faria, deputado federal, é candidato pelo PPB. E havia a ideia de PC se candidatar a deputado federal, como chegou a se noticiar ele ontem? Ele comentou, ele havia, vinha comentando, inclusive, não sei se a Câmara Federal ou o Senado, mas ele tinha essa intenção. Sim, ele você... estava começando a demonstrar essa vontade. Sim, e você percebia isso no contato com ele? Sim, ele estava, inclusive, ficando animado, né? Porque no começo essa história surgiu como uma coisa, uma brincadeira, porque ele mesmo se achava na condição dele que ia ser meio difícil, mas os irmãos começaram a alimentar essa esperança nele, ele já estava começando a ficar animado com a ideia. Sim. O curioso pode ter sido, evidentemente, apenas a coincidência, e talvez tenha sido mesmo, né? O jornal O Globo ontem, na edição dominical, tinha a página toda, a página política, a página 3, dedicada a PC Farias. Volta com projeto político. Augusto disputa a prefeitura de Maceió e planeja eleger Paulo César, deputado federal, em 98, né? É, o Augusto disse ontem que em 48 horas a família vai anunciar se vai ou não dar sequência a esses dois maiores projetos, né, da família, que vem sendo tocado. Mas ele acredita que sim, porque eram dois desejos pessoais do Paulo César que fossem tocados adiante. Até porque esse projeto, a tribuna, foi rompido 4 anos e meio atrás, de maneira meio brusca, né? Sim. Por ocasião daquela denúncia do Pedro Paulo. A hipótese de envenenamento, chegou a se falar que poderia ter ocorrido um envenenamento. Se falou nisso aí? Se falou, mas foi descartado imediatamente. Sim. Pela maneira como foram encontrados eles, né? Sim, mas e não está havendo uma investigação? As vísceras foram enviadas para Salvador. As vísceras dos dois corpos foram enviadas para... Mais por descarte de consciência, mas praticamente... Por uma questão técnica. É, exatamente. Vai descartar qualquer tipo de possibilidade. Sim. Hoje é feriado aí em Maceió? É feriado. É. Dia de São João, né? Dia de São João é uma festa. Aí São João é como aqui em São Pedro, né? Eu acho que é mais ainda. Mais ainda. Para tudo, para a cidade. Está num feriadão aqui desde semana passada, né? É, pois é. Agora, e hoje, os funerais, como é que estão programados? Agora, o da menina, agora 10 horas. É. E o do PC às 15 horas. Inclusive, nesse fato, a gente nota também, a gente comprova a não aceitação dela pela família, porque ontem eles haviam confirmado o enterro dele, o velório, né, no cemitério Parque das Flores, o enterro às 10 horas da manhã. Mas quando souberam que o velório e o enterro dela seria no mesmo local, no mesmo horário, aí transferiram o velório dele para uma das empresas da família, cartoral. Sim. E adiaram o enterro para as 15 horas. Sim. A gente nota um grande distanciamento entre as duas famílias. Sim. O ex-presidente Fernando Collor está no exterior, não é? Está, permanece lá. Ele ficou sabendo ontem da morte. Está na Nova Zelândia, Austrália, em férias, né? É. Suzana Marcolino, 28 anos. Ela tinha alguma importância aí na sociedade? Nada. Uma família extremamente humilde. Ela, o que ela tinha foi cuidado por ele nesse um ano e 4 meses de convivência entre os dois, que ela estava com uma boutique, inclusive sociedade com aquela prima dela, né? Mas nada. Uma família completamente inexpressiva do interior de Alagoas. Quer dizer, a característica de uma moça simples do interior, que há um ano convive com ele, que ganhou uma boutique, se não estou enganado, num shopping aí, não é? Exato. Não combina com esta ideia de uma pessoa violenta que teria se armado para matar o namorado e se matar. De jeito nenhum.